Então, que fim que levará o amor e o carinho sem sexo, sem nexo? Acreditar que se pode exprimir aquele sem este platonicamente mente, pois as palavras dizem, ações exprimem, carinho, amor, sexo, que nunca se findem. Lutemos, camisa de Vênus. Mariana era menina virgem, sonhava um dia em se casar com algum Romeu, como aconteceu na historinha da revista que um dia leu. Força do destino reservou a Mariana alguém não mais menino quando aconteceu. Nua, amor amada sendo deflorada como num sonho feliz. Foi infeliz a consequência de sua inocência, que só nos deixa lugar pra consolar a desolada. Mariana foi então se ver grávida e contaminada. Não sei se você me entende. De todo mal que tem na terra, nada se compara a essa doença que nada cura e não sara. Vassala, espalha morte e terror. O amor, quando toma forma de ato sexual, pode conter o mal, a saber: você, você, você, o eu, todos, não importa. Homo, bi, heterossexual, devemos nos proteger. Ignorância dizer eu dessa gente disto, pois na realidade não existe grupo de risco. O risco real é a não informação, excesso de excitação, comer cru e quente. Doente é a insensatez, uma vez que temos camisa de Vênus, a arma que temos. Camisa de Vênus, a arma que temos. Camisa de Vênus, a arma que temos. Camisa de Vênus, a arma que temos. De onde ela veio, pra onde ela vai? Quem é o criador da doença fatal, letal? Dizem foi criada num laboratório, ou é castigo do céu, desgraça? De tudo que se sabe, só se tem certeza de uma coisa: a AIDS mata. Quem vê cara não vê AIDS e coloca uma mulher na TV. Agora para você ver, a maioria dos casos vistos e constatados não são os homens os contaminados, e sim a mulher, é sim a mulher. Do homem à mulher, da mulher ao homem, quase não. É raridade da exceção, cabe a mulher então. Sem camisinha, diga que não quer, mas pode fazer numa monogamia, não a revelia, uma vez que temos camisa de Vênus, a arma que temos. Camisa de Vênus, a arma que temos. Camisa de Vênus, a arma que temos. Camisa de Vênus, a arma que temos. Repare em seu parceiro na hora H, a arma que temos. Camisa de Vênus, a arma que temos. Na hora H e V.